eu, tá todo mundo com o cozinho oriçado por causa do teaser trailer ou trailer do Batman vs Superman. Não, não. Galera, não vai ser bom. Não vai ser bom. Não vai ser bom. E não vai ser bom. E eu não vou queimar minha língua, tá? Só vai isso queimar, que vai queimar sim. Ó quem tá aí, hein? Walter. Dá um jeito nessa criança. Está começando mais um Weekcast, sim! Está começando mais um Weekcast e hoje vamos fazer quase que 3 blocos aí, um Weekcast um pouco especial. E também não vai deixar de ser um Notícias Atrasadas, um Rubinho Cast. E mas estamos com eles, sim, os insurgentes mais puladores! Albino Moreninho! Bonjour, good evening, boa noite. Albino de língua, né? Eu amo esse moleque, puta que pariu. Francês no começo, né? Francês. Ué, a gente com dois convidados. Bonjour, je suis bigodé. Ah, como tu tá pele, monsieur Albino? Ah, tomar no seu cu, tamo com o Keno, caralho. Opa, aqui, porra, em português, porra, em português, caralho. Vai, nossa. E estamos com eles, os garotos dos Lamentáveis, sim, o garoto que foi almoçar comigo lá no Esquimó, Pato! Fala, galera, e o bom da Comic Con é que a fila é grande e não dá tempo de almoçar. É isso aí, estamos com ele, sim, o verdadeiro menino europeu, foi entregar cartas na Europa, John Carter! Ai, como eu fico feliz ouvindo o choro da marvecada. Eita. E eu, seu host, que ficou mais empolgado com o trailer da Mavercada, Doutor Estranho, solta a vinheta aí, galera. Pra Resident Evil, aniquilação, cara. E é o mesmo cara que achou a origem do Nolan, ai meu Deus, não acredito que eu vou falar isso, é ruim, quando eu acho que é um filme muito foda. Pra Resident Evil, aniquilação, cara. E é o mesmo cara que achou a origem do Nolan, ai meu Deus, não acredito que eu vou falar isso, é ruim, quando eu acho que é um filme muito foda. É isso aí, galera, nós vamos ter um Weekcast aí um pouco especial, vamos falar de dois temas. Apesar do podcast sair bem atrasado, como de costumes, porque nós não estamos atrasados, nós estamos adiantados, é isso que é diferente. Isso que é diferente, não confundar atrasado com adiantado, né não? Mas é isso aí, a gente tá com as gravações adiantadas e as postagens atrasadas, aí sim, né não? Nós vamos falar o quê? Inicialmente, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre os trailers da Comic Con, sim, né? E vamos começar pelo trailer mais Xing Ling de todos, Liga da Justiça. Vamos lá, começando pelo John Carter, o deceneco da mesa. John, o que tu achou sem rasgar o cu? Ah, eu entrei assim meio merda, mas quando apareceu todo mundo junto, assim, se unindo, o rockzinho atrás, aí eu não me contive, debulhei em lágrimas. Cara, John, eu vou falar pra você uma coisa que me decepcionou, cara, que eu acho que é o que me deixou com a impressão de eu achar ele legalzinho, foi esse rockzinho merda no fundo, cara. Cara, que música broxante. Puta merda, você tem todos os trailers, seja da Marvel, da DC. Caralho, deixa aqui em destaque. Não foi o único achando o seu. Caralho, você pega a porra do trailer da Netflix do Luke Cage, pô, o trailer dos Defensores. Cara, só música foda. Tu chega o da DC. Aí lá o Batman fala, porra, não. Cara, aquela música foi muito fora do tom do trailer, cara. Sim, sacanagem. Sim. Puta que pariu. Sim, senti meio essa pegada, assim. Pô, tipo, ah, vamos montar, ó, bota a música genérica, botou. Não, agora, e detalhe, né? Pegaram pra mim a pior música do White Stripes, né? Mas tudo bem. Cara, eu nem sabia que era do White Stripes. Seria melhor Seven Nations Army, seria muito melhor. Seria muito mais condizente com o tema do trailer do filme, sempre. Cara, eu sei lá, eu acho que eles poderiam ter arriscado uma nova versão, cara. Só de sacanagem, já que é besteirinha, só pra dizer que tem alguma coisa gravada. Pô, eles podiam tentar fazer uma versão rockzinho do tema da Liga da Justiça, ou então tentar bolar um novo tema pra Liga da Justiça, assim como nos anos 90 o Batman teve o tema dele lá no Timbo. Mas aí que tá, Kenro. É, o trailer ele foi feito às pressas, com pouco material que tinha, e não tinha nem o que desenvolver de música. Pegou uma música já existente e colou no trailer. Os filhos da puta chegaram ali nos bastidores e falaram assim: caralho, a gente tem essas fotos aqui em movimento. Pega seu iPod aí, vambora botar uma música. Ah, eu tô escutando essa aqui agora. Aí tacou aquela música lá que... Mano, só pegando o que o Kenno falou. Se eles tocam aquela música de abertura do desenho, no fundo, eu acho que a galera... E aí sim a galera ia entrar em... Oh, aí, joga do prédio, joga do prédio. Não. Mas só que eu acho que quando eles montarem um trailer, na moral, que eles vão ser todo mundo junto, eu acho que eles vão botar essa música. Seria a coisa mais... Não vão. Não, cara. Eu espero que... isso há anos do X-Men também. O máximo que eles vão fazer, e eu ainda acho difícil, é colocar eles andando em linha reta, assim, em câmera lenta, que é o que o Zack Snyder sabe fazer, né? A única coisa que esse filho da puta vai prestar, né, pra fazer no filme, né? Só uma coisa antes de passar o trailer, né, que foi a conferência que teve ali. Cara, eu acho que lavou a alma de muita gente que tava puta com o Zack Snyder. Cara, o Zack Snyder, ele ser vaiado por uma parte da plateia, por grande parte da plateia, cara, pela merda que... Não, o Kenno, mas pediram desculpa pra ele no Twitter. Ele é Zack Snyder Deus. Caralho, isso, cara. Pediram desculpa quando saiu a versão estendida, né? Cara, o babaca que pagou R$89 antes que me zoou. Pô, bigode, isso é doença, a gente vai tratar isso. Agora tem que contar com quem? Aquela versão de versão oficial, cara. Porque a versão é muito melhor que a versão que saiu no cinema. Puta que pariu. Mas vamos lá, rapidinho. O John Carter falou, vamos lá. Kenno já deu uma resumida. Falta o Albino e o Pato. Assim, o que vocês acharam, começando pelo Albino, do trailer da Liga da Justiça? Bom pra caralho, gostei. Bom pra caralho, não. Tá bom, gostei, cara. Bom pra caralho, tá dando uma maravilha. Mas velho. Vamos lá, Pato. Cara, eu acho que ficou claro que foi uma coisa bem mais reativa com a repercussão negativa do Batman vs Superman do que uma prospecção do filme pra criar buzz, assim. E o trailer é isso, é material escasso, né? Eles não terminaram de filmar, pegaram o que tinha de cena pronta. Já dá pra ver que o ator que faz o Flash destoa dos outros de qualidade. E o visual de alguns eu acho meio questionável, assim. Sim. Só uma coisa meio que merda, você... Né? Sim. Só uma coisa que eu não sei se vocês notaram. Cara, eu senti que nesse trailer o Ben Affleck, ele tava muito escada, cara. Ele tava, tipo, levantando pra todo mundo. Tipo aquele cara do voo, né? Levanta o outro bater, né, cara? Ele tava o Dedé Santana. Dedé Santana. Sim, ele tava toda hora dando a deixa pra alguém entrar com piadinha ou falar alguma coisa. Tipo, a cena ali do Flash, que foi a cena que teve mais tempo ali na tela. Pô, foi espetacular porque o Ezra Miller mandou bem, cara. Ele roubou a cena. Mas olha só, o Ezra Miller, só que fique claro aí, né? Eu falei isso no Hangout, vou repetir aqui. Apesar de não ter visto aquele filme, As Vantagens de Ser Invisível, né? Eu já vi aqui a prisão do Stanford com ele, o filme, e já ouvi falar que naquele Vamos Falar Sobre Kevin, ele atua muito, muito bem. Muito bom. Ele é um bom ator. Porra, foi ele que fez o Kevin, não foi, mano? Foi. Ele é um bom ator. Ali, vou ser bem sincero, se eu for colocar num peso de atores, ele é o único ator. Não, ele e é se colocar na outra balança, Ben Affleck, Momoa, Henry Cavill, Agadol, que é modelo, não é atriz de formação. Se botar na balança, fica mais distante ainda. Não, sim, pô, ele é o ator. Mas é um moleque que faz esse ninguém pode. Eu não sei, por isso que eu não... Ele tá bom. Não, Albino, ninguém tá falando que o Ben Affleck é ruim, mas o... Pode falar. Não, eu só falo que o moleque é ator de verdade. Ele faz aqueles filmes mais cultizinhos, que a grande maioria da galera não sabe qual é. Tá entendendo? Outra coisa que antes que a galera venha falar, eu tô falando só por essa parte. Não venham me dizer depois que a DC apelou pra piadinha, porque pelo menos o Flash da Liga da Justiça do Desenho, ele é um cara comédia. Então, sim, a gente vai ver as cenas de piada. Cômico. O alívio cômico talvez seja o Flash. Então não vem. Ai, meu Deus, não, a DC tá copiando a Marvel, que eu não sei o que lá. Porque a gente sabe que o Flash era o alívio cômico e a gente viu isso pelo trailer, né? Ô, Bigode, mas aí que tá. Cara, essa questão de você falar que a DC copiou a Marvel não é no filme da Liga da Justiça. É com o Esquadrão Suicida que tá vindo aí. Sim, aí eu concordo. Que vai copiar a Marvel. Cara, o Liga da Justiça ele só vai colher o que vier pela frente. O que vier com Mulher Maravilha, o que vier com o próprio Esquadrão Suicida. Isso aí é... Não, mas a gente percebe uma mudança de tom também, né? Que... Se você ver os, eu vi agora há pouco 4 trailers do Esquadrão Suicida. O logo do Esquadrão Suicida foi ficando colorido ao longo do, com o passar do tempo, assim. Sim, sim. É, eles estão jogando mais cores, mais piada, deixando os filmes mais leve e tal. Sim. Não, vamos onde, olha só, a foto original, desculpa, Keno, a foto que saiu, a liga toda, tá mais clara. Eu acho que foi até o Pato falou no Hangout que a gente gravou ontem, né? É, ficou mais clara, a roupa do Superman tá clara. O Henry Cavill tá esboçando um sorriso. Ele não faz isso em nenhum dos dois filmes, né, cara? Porra! Né? Mas vamos mudar. Só deixar destacado, John Carter chorou quando viu ele sorrindo na foto, né, John Carter? Ele sorriu pra mim. Tá, caiu. Vamos pro trailer que importa? Trailer da Mulher Maravilha, que foi do caralho. Puta que pariu, hein? Caralho, aquela cena da Amazona vindo por trás dos soldados lá da Primeira Guerra Mundial e mandando aquela flecha, ai, aquela cena tá em câmera lenta, mas tá melhor que a do Zack Snyder, puta que pariu. Pô, cara, aí aquela cena que ela quebra o rifle na bunda, cara, muito louco. Puta que pariu. Não, cara, ela joga pra pro lado o projeto do morteiro. Sim! E vocês viram que focaram bem no laço, né? Sim, pô, cara, isso aí eu fiquei oriçado quando eu vi o laço brilhando aí, saí, caralho. Ele pegou uns cabelos no cu, né, rapaz? Cara, esse trailer me fez acreditar que pode ter um bom filme do Cavaleiro Zodíaco. Que ela tem uma armadura boa, assim, dos Cavaleiros, apesar de ser sainha e tal. Não, cara. E os Cavaleiros também. É verdade, pior que tem. Ah, o Seiya, Saia. Nossa, que bom. Foi horrível a piada, eu sei. É, cara, enfim, voltamos, né, pra Mulher Maravilha. Keno, eu quero que comece por você, como o outro começou pelo John Carter. Começa por você, o que que tu achou do trailer da Mulher Maravilha? Cara, eu vou falar a verdade que eu sou um dos caras que desde a época escolheram ela pra Gal Gadot pra fazer o Batman vs Superman. Eu era contra ela, sempre que ele fala, pá, ela não sabe atuar, ela é muito magra, ela não tem muita referência boa, blá, blá, blá, aquele troço. Cara, vou dizer que ela não me surpreendeu tanto no Batman vs Superman, que o personagem dela foi desnecessário. Mas, bicho, hoje eu fui ver, eu vi o trailer hoje de manhã, não acompanhei nada quando saiu na hora, mano, que eu tava fazendo outra coisa. Cara, eu vou te falar, cara, eu achei muito foda, cara. Eu, tipo, ouvi o da Liga da Justiça, eu tinha gostado, e ali, cara, ela me convenceu principalmente naquela cena que é ela com o escudo, tomando tiro, cara, e ela parada indo pro futuro, pra cima dos caras, tomando tiro com o escudo, cara, eu, puta que pariu. Aí depois entra a cena da porrada na praia, e não, bicho, esse eu vou ver no cinema, cara, eu faço questão de pagar o ingresso, não sei se eu vou no estreia, mas eu realmente tô com expectativa de um ótimo filme da Mulher Maravilha, né, cara, e, pô, esse filme de heroína que todo mundo tá querendo, né, cara, eu acho que agora vai ser o pontapé que vai pra... Acho que a chance da DC de mandar bem mesmo, fazendo algo próprio, é com esse filme. Né? E vocês aí, Albino ligou o microfone, o que, que você vai falar, Albino? Não, só que eu falei, vou concorrer com ele, porra. Não, fala então, porra. Eu já falei, só queria falar é. Ah, tá, perdão. Cara, assim, só falar do que eu achei do Liga da Justiça, provavelmente que eu esqueci de falar, e falar o da Mulher Maravilha. É, achei o trailer bem peidão com bosta, papo sério. Tive a mesma reação que o John Carter quando vi eles juntos, foi do caralho, né? Mas não vou me empolgar dessa vez, eu já aprendi minha lição, tá? Só vou dar meu veredito depois que eu ver o filme. E que eu vou falar uma coisa pra vocês, o Facebook ficou me relembrando os trailers do Batman vs Superman. Eu nem compartilhei na minha timeline, tá bom? Eu vi o quanto que eu tava cuzão, mas tudo bem. Só a Mulher Maravilha. Cara, foi fenomenal. Tipo assim, ver a personagem, ver o quanto que ela é forte, né? E ver ali que foi o Pato também que comentou. O trailer ele é escuro, mas ela é a luz no fim do túnel daquela época ali. Parece que ela é a esperança, sabe? Eu achei isso muito legal. né? Isso é uma interpretação minha. Mas vamos lá, o Pato, o que, que tu achou do trailer da Mulher Maravilha? É, então, até pegando esse gancho, né, porque a época era muito escura, né, a Primeira Guerra Mundial foi a mais sangrenta, a mais suja, a mais anacrônica em equipamentos, tinha tanque, mas ainda tinha cavalo e tal. E eu acho que o trailer, cara, a primeira coisa que eu pensei quando vi é, ficou feio pro Snyder, cara. Porque só esse trechinho já evidencia que a... Acho que é Patty Jenkins, esqueci o nome da diretora. Tem muito mais potencial que o Snyder como diretora e tal. Sim, sim, sim. Tivemos um problema técnico, o John Carter saiu, depois ele dá a opinião dele. Vamos pra Marvecada agora, né? Não, calma aí, a gente só vai falar... Pera aí, Bigode, porra. Desculpa aí, vou te cortar. Ah, cara, não vamos nem comentar rapidamente do trailer da terceira temporada do Flash, cara? Porra. Não. A gente vai deixar os seriados de fora? Vamos deixar os seriados de fora, vamos falar dos seriados que valem. Me desculpa, que é o drama da Netflix. Olha isso, quem tá dizendo é o Deceneco. Cara, eu gosto da série do Flash. O trailer não me. A única parte do trailer que me empolgou foi o Flash Reverso falando quem é o vilão agora, Flash. Porque de resto. Vai ter Flashpoint, vão retconizar Supergirl e Arrow também. Sim, é isso, só isso que eu tô falando, cara. Mas tipo, o trailer ele não foca nas outras coisas, só focou ali no mundinho do Flash. O que, que aconteceu com o Barry Allen ali depois daquilo que ele fez, né, cara? Porra, eu achei isso interessante, eu quero ver isso. Isso aí vai ficar pra 23 episódios enrolação, Keno. É isso que é o foda, né, cara? Porra, eu fico puto com isso, né, cara? Que merda. Mas segue em frente, vamos pra Marvel. Mas vamos lá, eu vou começar com o melhor trailer. Ah, o John Carter chegou aí. John Carter, o que, que tu achou do trailer da Mulher Maravilha? Pô, cara, eu achei foda demais, cara. Assim, tanto esteticamente quanto a história, assim, me instigou bastante. Sim. Então vamos falar do melhor trailer da Comic Con? Na moral, é o da Mulher Maravilha do Doutor Estranho? Puta que pariu. Ah, pensei que era o Lego Batman, cara. Porra, não, eu não vi. Não, na moral, cara, o trailer... Com cara, na moral, o trailer do Doutor Estranho, mano. Puta que pariu. Benedito, meu amor, que fizeram com você? Olha, nem eu que sou Marvel. Tipo, achei o trailer legal, cara, mas pô, não tô nesse nível de animação do Bigode, não, cara. Olha, porra. Mas ferrou, não é questão de ser Marvete, não, é questão de ser Cumberbatch. Porra, não, cara, a questão é de ver, cara, é aí que eu digo a parada, eu sou desse neco, mas eu aprecio o que é bom, e eu já falei pra vocês, o Bigode então é... Claro, ele é Idris Elba e Vincent Carcel, cara. No patamar da trindade homossexual do Bigode. Cara, não, sério mesmo. Por que que eu já falei pra vocês, eu falo, se eu não fosse ateu, eu seria ocultista. E tem tudo que eu gosto, cara. É, também. É, tem tudo que eu gosto, que ele tem aquele negócio de magia e tudo mais, de tu abrir portal com a mão. Porra, eu acho isso muito foda, pegar uma piroca do Kid Bengala e o caralho. Cara, na moral, e porra, tem aquela cena igual do Inception, do Nolan, e meu cu fica ardido pra caralho. Não, cara, como eu tô puto com essas comparações com Inception, cara, porra, não é igual, cara. Lembra, mas não é igual. Eu concordo com o Kenro também. Lembrar é uma coisa, ser igual é outra totalmente diferente, cara. O esquema é totalmente diferente do modo ali como funciona, porra. Os caras abrem a cidade no chão, os prédios giram, doideira do caralho. Bicho, eu achei mas muito... é foda de qualquer jeito, não interessa. Porra, se copiou, demais, se sai igual, é pica, cara. Cara, sabe o que é o melhor, cara? Eu tenho aqui um quadrinho de antigaço do Tô Estranho, não vou lembrar o nome agora, que você vai tentar salvar, eu acho que é Mundo Sem Nome, Terra de Ninguém, a porra dessa, se não vou lembrar. E, cara, nesse quadrinho tem tudo disso, cara, dessas paradas ele passando por dimensão. O portal abre, as paradas saem do lugar, aquela coisa toda psicodélica. Até o logo, né, da Marvel Studios mudou, né, cara? Mudou no trailer do Estranho. Tipo, apareceu uma parada meio caleidoscópio até formar no novo logo. Isso que eu achei foda. O Keno, é sem sacanagem aqui, talvez vão falar que não. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei do filme da Liga da Justiça. Eu gosto do Robert Downey Jr., ele é um puta ator, mas o Benedito é muito mais ator que muitos que passaram ali nos filmes da Marvel, com certeza, tá? Eu concordo. Ele é muito mais ator. Todo do filme é foda, né? Uhum. Sim. Ele botou Downey Jr. Downey Jr. é um bom ator, mas Tennessee Howard é muito melhor ator. Ah, mas vamos falar a verdade, ô Albino. O personagem que deram pro Terrence Howard não era grande coisa. Vamos falar que o Rhodes não é um grande personagem. A questão lá é que ele tinha concorrido o Oscar com aquele filme de hip hop e ele tava meio estrelinha na época. Aí ele quis um aumento de salário pro segundo filme. Ah, cara, eu vou te falar que eu acho que é justo. Pra mim ele não saiu na desvantagem não, depois ele conseguiu lá aquele seriado dele lá de duas temporadas lá. Que eu gostei, eu achei foda. Ah, cara, ele tá na dele, porra. Querendo ou não, ele tem o direito de exigir um caixa maior, né, cara? Se bem que o personagem dele é ridículo, né? E vamos lá, o Máquina de Combate em todo o universo Marvel, papo sério, ele é ridicularizado, cara, no filme dos Vingadores, Era de Ultron. Sim. Porra. Então, não, o cara... ele é ridicularizado no Homem de Ferro 3, meu irmão. No Homem de Ferro 3 ele já é zoado lá com a parada do... Sim. Mas é sério, assim, o Benedito, cara, você vê... Tem sacanagem, né? Eu gosto disso. Você vê uma dramatização no trailer, toda aquela coisa, você vê realmente que ele se importa, que ele machucou a mão dele. O Benedito, ele é um puta ator. Assim, o Robert Downey Jr., ele é canastrão, mas você vê ali o Benedito um puta ator, aquele negócio dele olhar, as feições dele, o corporal dele é muito bom. Ele é um puta ator, acho que foi foi assim... Só uma soma pro elenco da Marvel, sim. Só o que eu tenho que falar. Não, e o casting todo do filme é foda. Tem Rachel McAdams, Tilda Swinton, o cara que fez o 12 Anos de Escravidão, o Mads Mikkelsen, que fez a série do Hannibal, então promete até pelo elenco. Só que aí, tá, vocês assim, quando vocês assistiram o trailer, vocês compraram tudo? Ou em algum momento do trailer você, puta, talvez isso aqui possa não dar certo, possa estar prometendo demais. Tipo, a Marvel já fez isso com muito filme, que prometia ser o filme do caralho no final. Você, porra, é essa porra do filme? Vocês não ficaram com um pouquinho dessa impressão? Não, nenhum. Não. Cara, eu vou falar que eu fiquei na... Tipo, o trailer todo, ele tá muito bom, cara. Tá todo sériozão e tal. Aí chega no final, a ceninha da... Porque tem que ter uma piadinha no filme da Marvel. Então, cara, o que isso aqui é, meu manto? Não, isso aqui é a senha do Wi-Fi, pô. A gente não é o que? O Homem das Cavernas, lembra agora como o Norman falou. Não somos selvagens. É isso, cara. Eu, tipo, eu dei rezada, mas eu olhei, caralho. Porra, homem. Mas acho que foi, assim, olha só. Tá aí, foi uma piada que foi no momento certo. Ele mostrou por que veio o filme e deu um alívio no final. Olha, o filme vai ser sério, mas vamos passar pra outro filme agora. É sobre o estereótipo, né, do filme. Que é, sim, também. Tem um templo no Himalaia, aí acho que não vai ter nada lá, vai ter um oriental idoso como mestre e tal. Aí quebra essa expectativa de estereótipo. Né? Sim. Mas vamos pros trailers do Netflix, até pra gente entrar também no verdadeiro assunto. O que vocês acharam dos trailers do universo ali urbano do Netflix, né? Eles fizeram ali... Olha, cara, eu vou te dizer que a do Punho de Ferro, eu fiquei bastante impressionado, assim, com a qualidade técnica, pelo menos que aparenta no trailer. Sim, cara, eu vou te falar a verdade que eu não achei grandes coisas do trailer do Punho de Ferro. Eu sou meio avesso ao personagem, não conheço muito de Punho de Ferro. Deveria gostar mais, já que ele... Eu tô com quem eu saí. Não achei tão difícil, não. Só que não mostrou nada, cara. Mostrou, sei lá, os pais dele sofrendo um acidente, ele na cama do hospital, ele andando que não me digam na rua. Pô, legal, cara. É tipo, é trailer de começo de série. Te entregou. Eu achei legal a preocupação que eles tiveram com... Que quando mostra o acidente dele criança, ele tinha um iPod das primeiras gerações. Aí, não, já dá até pra supor que... Ah, ele tinha, sei lá, 14 anos e hoje tem 26, sim. Então, sim. Pelo menos o cuidado de mostrar a passagem do tempo com verossimilhança. Que nem no... Eu, falando nesse negócio de passagem do tempo, eu lembro dos filmes do Chuck Norris, que mostrava, tipo, ele sem barba, e pra mostrar a passagem do tempo, mostrava ele com barba depois. É o Henry Cavill adolescente, né? Cara. Caralho, que merda. Tipo, do Punho de Ferro, eu achei aquele negócio, cara, foi bacana, tal, mas não me surpreendeu tanto. E teve o dos Defensores também, né, cara? Me surpreendeu bastante, cara. Eu gostei bastante do visual da série, assim. E parece que vai ser legal, a história tava interessante. Eu gostei lá daquela cena dele se debatendo na cama. Olha, eu vou te falar a verdade, John. Eu vi o trailer do Punho de Ferro, eu fiquei meio com medo. Se ele não tiver muito do Kung Fu raiz ali, né? Pô, dele lutando, tendo essas referências. Meio que tem, pô, Netflix tem um Marco Polo, né, na lista, né? Então, pô, tem como ser uma série de artes marciais foda. Só que, porra, eu tô com medo de eu pegar um outro Jessica Jones, cara. Eu não gostei de Jessica Jones. Jessica Jones teve muito disso. Um trailer que prometia muito. Tipo, teve um primeiro episódio muito bom. Tipo, do caralho, nada. Caralho, eu não passei do primeiro episódio. Que eu não, o primeiro episódio, ele te convence, cara. O grande problema é o que vem depois. Mas Jessica Jones é o que te atrapalha. É uma enrolação, nossa. Sem fim. Eu vou defender, então. Eu gostei. Eu só achei que... poderia ser menos episódios do que os 13. Também, cara. Dizem que tipo, dava pra ter resolvido tudo na... Eu não vi tudo, isso aí foi spoiler. Mas teve gente que falou que dava pra ter resolvido tudo, acho que no 8º episódio, quando ela liquida com o cara na primeira vez, né, se não me engano. Que ela enfrenta o Homem Púrpura duas vezes, se não me engano, né? Tem isso? É, mais ou menos, assim. E o Luke Cage, o que vocês acharam? Puta que porra, mas fala aí vocês primeiro, depois eu falo, cara. Vai aí. Ah, esse foi o único trailer, de fato, né? Que os outros foram teasy. E já começa com a famosa cena do corredor, né? Que parece que já é uma piada interna na Netflix. Sim. Que já é na base da brutalidade, né? Com o Luke Cage. Sim, porra, cara, aquilo foi muito foda, cara. E, tipo, isso tem muito. Eu não li muitos quadrinhos do Luke Cage, eu acho que na verdade só li uns 3 ou 4. Mas, cara, tem muito, principalmente na fase quando ele entra pros Novos Vingadores. Tem muito disso, cara, dele entrando no lugar. É neguinho descendo ele de tiro e ele só, tipo, jogando o cara na parede. Que eu não sei o que, foda-se. E isso é muito foda, cara. Deu pra ver que eles capturaram essa essência do personagem. Pelo menos nessa fase mais atual, que até o Luke Cage é baseado, né? E outra coisa que eu li sobre a conferência lá foi que vai ter muito coisa relacionada à música, à hip hop, à cultura negra. Parece que cada episódio vai ter uma brincadeira com o nome de uma música famosa, assim. Porra, boa. Isso porra. Eu também espero que seja maneiro na série. É por isso que eu fiquei empolgado. Eu vou falar a verdade que quando começou essa onda de séries da Netflix, jogaram o Demolidor, falaram que ia ter uma série do Luke Cage, eu tinha terminado, acho, de ler o Luke Cage Noir, né, a HQ, e, cara, eu tinha gostado muito de procurar depois do personagem, gostei bastante, não sou ainda um grande conhecedor do Luke Cage, mas tem histórias dele que eu gosto, e, cara, eu tava esperando isso mesmo da série, cara, uma parada mais dentro, violento, pô, contendo essa questão de cultura negra, questão de rap, cara, com o Luke Cage, ele tem muito disso. E, cara, quando ele começou já com aquela batida lá daquele rap, tipo, ele arrancando a porta do carro e entrando, puta que pariu, era tudo. Eu falei, eu acho que falei com o Bigode, falei com o camarada meu. Cara, é como eu tinha imaginado que ia ser a série do Luke Cage, cara, sério. Eu falei assim, isso vai ser assim, cara, ele vai ser de rua, ele vai ser de raiz. Eu cheguei até a ficar um pouco preocupado por conta da participação dele, sabe? A Jessica Jones, né, cara? Não foi bem um Luke Cage. Ali você vê um negócio totalmente diferente, cara. Eu gostei muito disso. O que é, aparentemente se sentiu... vai se passar antes, né? Aparentemente. Sim. É, o Kenno se sentiu o negão vendo o trailer, né? O Wilson do Gueto. Vou começar a escutar hip hop. Não, também não chega pra tanto, cara. Mas, porra, bicho, quando eu olhei, caralho, como eu imaginei, cara. Tipo, eu pensei na série do Luke Cage assim, eles me entregaram de algum modo. Foi muito bom. O que eu achei legal é que eles realmente, assim, vamos ser sinceros, eu, assim, não tinha nada de fato dos defensores, né? Como eles já estão gravando o Luke Cage e o Punho de Ferro, eles, ó, vai ter os defensores, filhos da puta, então se preparem que o universo Marvel na televisão vai tacar o zaralho, né? Mas eu acho que o grande coisa foi mostrar que incorporou o universo da Netflix. Sim, fechou ali aquele círculo, né? É, ainda teve um outro clipe que mostrou um pouco do Justiceiro também. Então sim, mostrou que tá tangível o universo da Netflix. É, não só Justiceiro, como também já mandaram aí a bala da terceira temporada do Demolidor, né, cara? Também Demolidor. Anunciaram. Demolidor vai ter mais uma temporada. Se fosse a queda de Murdock, ia ser foda, né? Cara, mas aí que tá. Não vai tá ser... Tá se desenhando, porque... né? É. A não, não ser que tenha que... mais do que a terceira temporada. Sim, mas aí que tá, o fato. Como eles vão fazer uma queda de Murdock, sendo que ao mesmo tempo vai ter os defensores, e a gente não sabe como que vai caber isso, né? Eu acho que também vai ter essa. Não, pode se passar em períodos diferentes. Ah, sim. Pô, mas não vai ficar meio complicado. E eu acho que agora eles vão seguir a ordem. Vai ser Punho de Ferro. Luke Cage, Punho de Ferro e Defensores. Ah, sim, ah, então. Vocês viram outra... o teaser dos Defensores? Lógico, cara, foi o primeiro que eu vi, cara. Tocando Nirvana, né? Sim. Cara, eu vou te falar que eu não reconheci a música, eu não manjo nada, não sou tão esperto, então caguei assim pra música, achei. Gostei da narração do cara, eu não consegui identificar quem era o ator, não sei se falaram quem era, se disseram se o personagem ele tem relação com a série, tipo, na minha cabeça que seria o Wilson Fisk, mas tipo, não deram ali, mas pô, eu gostei da introdução, né, cara, vocês não conseguem salvar a si mesmo e vão tentar salvar a cidade, né, então já deu pra ver como que vai ser o clima da série. É. Então vamos falar do que interessa agora, né, perguntar aqui na mesa, respondam só os que vão dar a resposta negativa. Quem não tem Netflix? Eu. Então sai do bate-papo. Sacanagem. Eu tô pergunta. Procurando um filme aí que tenha no catálogo, cara. Então vamos lá, Pato. Por que que... Não, deixa assim... por último, então. Não, eu quero que você seja o primeiro até por causa disso. Você não tem por opção, é por causa de cash, porque não te é interessante. Qual o motivo você não ter Netflix? Cara, é porque até agora eu achava que não era opção viável em termos de catálogo, assim. Porque pela quantidade de coisas que eu vejo, ainda vejo como é mais viável ainda alugar volta e meia alguma coisa na locadora do Ultra. Mas agora, com o passar do tempo, com o catálogo encorpando, eu fico mais tentado a assinar. Só que tem aquele esquema, né, Pato? O catálogo, ele encorpa, mas ele também diminui, tem hora, cara. Eu entrei há pouco tempo aí no Netflix, até comentei aqui com o Albino, com o Bigode, Walter também, cara, que, pô, tipo, o Akira e o Ghost in the Shell são dois animes clássicos, não só por ser como obra japonesa, como obra cinematográfica também. Cara, os dois já rodaram no Netflix, se eu não me engano, eles entraram no final do ano passado. E, tipo, fui lá procurar... Esse ano, cara. Foi esse ano? É verdade, foi começo desse ano. Eu gravei lá com você. Pô, que não, eles podiam colocar uma validade, né? Quando é que vence o... É, isso é foda, cara. A gente não fala. Mas, em compensação, aí, os 8 diados do Quentin Tarantino já tá no Netflix. Já tá, sim. Mas quando eu digo encorpar o catálogo, é com a produção própria. Porque aí tem, sim, a garantia que vai estar sempre lá as produções originais do Netflix. Porque, não, você reclamou que o Enigma do Outro Mundo tinha saído, pra mim é que ainda tá aparecendo, tá? Ô, Bigode, eu posso estar confundindo o filme, eu tô falando do Kurt Russell, não sei nem se é o Enigma. É esse mesmo, é esse. Tá lá, porra, na minha lista ele rodou, cara, não tá mais lendo. Pra mim tá aqui. Quando vocês vão falando aí, eu vou até procurar aqui, cara. Então, vamos lá. Enigma do Outro Mundo. O que que acontece, cara? O Netflix, a gente decidiu falar sobre séries do Netflix... Ainda mais porque saiu aí o Strange Things, né? Tá dando o que falar. O hype totalmente anos 80. Você vai ter referência de ET, Goonies, música. Vai ter o pôster do Enigma do Outro Mundo. Vai ter Poltergeist. Vai ter referência, se demora até A Hora do Pesadelo com Fred Krueger, né? Mas assim, qual o grande lance? A gente aqui, desde a Terra 2, a gente fala do Netflix. Eu, Kenô, Walter, Albino, nós somos uns entusiastas do Netflix, né? E eu mesmo, agora, por que a gente fez esse segundo bloco? Na verdade, não ia ter nem segundo bloco, a gente ia falar só sobre o Netflix, né? Mas aí com a Comic Con a gente decidiu, mesmo que saia atrasado, falar da Comic Con primeiro, né? O Pato tava falando da questão do catálogo. Logo lá no início que o Netflix saiu no Brasil, eu tinha assinado o Netflix, né? Mas desassinei. Porque eu queria ver coisa dublado, não tinha dublado. Mas aí eu ia botar legendado, não tinha legenda em português. Só tinha legenda em inglês e espanhol. Né? Não tinha em HD ainda. Aí eu falei, sabe uma coisa? Foda-se, não vou pagar mais. Não, pera aí. Não tinha HD, não tem. No caso, na opção pro computador, pra televisão. Se eu não me engano, cara, pro PS3, quando eu entrei pra assinar o Netflix, você já tinha a opção já, cara. Ou eu não tinha a opção de HD, eu demorava muito pra carregar. Mas assim. Não, no comecinho não tinha HD. É. Quando chegou no Brasil. Quando chegou no Brasil que eu assinei. O que eu quero dizer é o seguinte: o nosso catálogo ainda é muito diferente do catálogo lá de fora. Tem muita coisa que a gente ainda não tem, né? Mas quando estreou House of Cards, eu voltei a pagar o Netflix. E não me arrependo, cara. Assim, você poder ver quando você quer, tem coisa que você nem imagina, tipo, eu vou dar um exemplo pra vocês, né, o Walter, a gente tava conversando até com o Pato aí, a gente tava fazendo o podcast, o Caralho A4, o Walter veio e falou assim, não, tem um filme muito foda com o Al Pacino, Sérpico. Cara, eu fui ali no Netflix e tinha a porra do filme, cara. É, o babaca depois falou e comprou a porra do filme. Tá entendendo? Ah, mas isso aí não quer dizer nada, meu. Pode ser que, sei lá, amanhã tu vá acordar, pô, vou ver que esse Sérpico ainda tá no Netflix e ele rodou, cara. Então, não, com certeza, mas assim, a facilidade de que você tem, né, de você escolher o filme ali, né, é a tua locadora, cara. Você vai, marca o filme que você quer ver, tem documentários bons pra carambas no Netflix. Olha, na moral, o Netflix é uma coisa que eu no comentário, eu queria que faça mais. Albino, tira o ovo da boca e repete que eu não tenho de porra nenhuma. Não, churrasco, foi mal. É, uma coisa que eu queria que fizesse mais no Netflix são documentários, tá ligado? As coisas que crescem mais no Netflix são documentários. Não, que ele queria ter mais. Queria que tivesse. Ah, sim, sim, sim. Mas, cara, tem uma gama de documentários muito bons. Eu até vou começar recomendando um. Tem aqui o mas o título tá em inglês, né? É o Mentiroso Honesto. Ele conta a história ali do James Rand, né, que é mágico e tudo mais, e que é... Como é que é? Ele vai mostrando ali como é que ele faz igual o Harry Houdini, né, desmistificar ali a galera ali que finge que é vidente, o caralho é quatro, porra. Eu achei a série do Robin Hood que eu via na BBC, cara. Tem também. Era aquela que passou na Globo, não? Não, não, não. Uma série de 2000 e pouco... da BBC, do Robin Hood, é muito boa, mas o que tá me irritando é que a legenda tá um pouco, acho que, atrasada. Mas, assim, de resto, cara, pô, Netflix é maravilhoso, na minha opinião. E tu, ô Keno, tu tem Netflix também? Qual é a tua aí com o Netflix? Eu tenho Netflix, cara, eu também assinei lá no começo do serviço, que eles ofereciam de graça, né, pô. Porque o mais legal do Netflix era isso, pegar 30 dias de graça pra ver. E, tipo, o catálogo ele não era muito grande na época. Eu lembro que eu fiquei com ele por 2 meses só porque ele tinha muito filme antigo, mas muito filme antigo que eu não tinha visto ainda, que eu queria ver de novo. Tanto, tipo, Netflix foi o que me fez, assim, ver quase todos os filmes do Tarantino. Eu vi o Cães de Aluguel, que eu nunca tinha visto. Eu vi, tive a oportunidade de ver o Kill Bill de novo. Vi um Drink no Inferno. Tipo, peguei pra ir vendo esses filmes. Só que eu tinha um problema, cara. Eu não assistia direto. Não era costume eu chegar em casa e ligar o videogame, entrar no Netflix e ficar assistindo o que tinha lá. Eu vi uma vez ou outra. Então acabei cancelando o serviço que eu tava, tipo, praticamente dando o dinheiro pro Netflix. Acho que na época era R$9,90, R$10. Não lembro agora quanto que era a mensalidade inicial. Aí depois disso, só voltei a utilizar o Netflix quando veio a série do Demolidor. Que a Netflix malandramente me ofereceu, olha, se você voltar com a gente, agora a gente te dá mais um mês de graça. Pô, porra, Demolidor tá aí, eu assisto a porra da série, se não gostar eu saio de novo, espero até outra série aparecer e me oferecerem de graça. Só que aí, meu amigo, quando eu vi que a variação do catálogo tava muito maior, cara, trouxeram muito mais filme antigo, série antiga, série nova, muita série que a própria Netflix tá produzindo, principalmente muito conteúdo oriental, cara, muita coisa de envolvendo filme de Kung Fu, até aqueles draminhas japoneses, assim, acho que lá é Dorama, lá, que é novela de drama lá. Tem também, eu, cara, acabei ficando, pô, já tô com ali, toda vez eu tô adicionando uma coisa nova no Netflix, cara. E minha recomendação que eu já vou deixando aqui, cara, pra começar, foi um filme que eu vi, assim, de, querendo ou não, até o Bigode já tava nos discutindo muito sobre isso, né? Pô, sabe o que tá faltando? Aquele filme de porrada íntegra, né? Tipo, meio Jack Chan. Ô, Keno, pode ser que saia um podcast sobre isso? Pode ser? Não, talvez, quem sabe, o futuro tá aí, né, cara? Porra, não? Quem sabe, mas aí eu vou soltar aqui minha indicação, porque foi um filme que me surpreendeu, que tem dentro, acho, da produção, não sei se na direção também, o Keanu Reeves, que é o Homem de Taiji, cara. Porra, muito foda. Muito foda esse filme, cara, muito bom, cara, e ele tem muito daquela que dá... da arte chinesa, cara. Pô, não, o Tai Chi não é visto como uma luta, né? Ele é visto só como um exercício. Um maluco tá pra provar isso, só que ele acaba entrando em lutas clandestinas. Com um bom motivo, pô. Ele tem um bom motivo, só que quanto mais ele vai lutando, ele vai se corrompendo, cara. É muito foda como você vai vendo esse caminho do personagem. E ele tem muito daquilo do seu tipo de chinês, cara. Eu acho muito, achei muito foda isso. Fica a minha recomendação pra quem gosta de filme de luta. Eu acho que ele não tem tanto o exagero do Cabo Fu, pelo menos eu não consigo lembrar agora. Eu acho que ele só tem uma forçada de barra no final do filme. Mas de resto, cara, é muito bom que você pode ver, você mata ele rapidinho, cara. 1 hora e 45 só de filme. Porra, perfeito, cara. Eu gostei muito desse filme. Homem do Taiji. É. John Carter? John Carter não tá aí. É. Ken, tá aí, o Albino. Albino. Cara, eu vou recomendar aquele documentário que eu te passei, tá ligado? O Dishonest. The Truth About Lies. É muito bom, cara. Você ajuda a ver a mentira com outros olhos, sabe? Não só a mentira, mas a sociedade com outros olhos. Sim, mas que estilo, assim, o Albino? Ah, então, é um professor, deixa eu estudar da onde agora, sabe? Que ele faz um estudo sobre a sociedade como a sociedade desonesta, sabe? É muito Sim. legal isso, cara. Muito legal. Mas que chega a ter algum teste de rua, não? Ele é só... Ele faz vários testes e tal, tá ligado? Dentro da faculdade, fora da faculdade, em outros países, sabe? O filme é ele, tá na palestra e vai falando dos estudos que ele fez e tal. É bem no bem, né? Bem legal. Tá, qual o nome do documento? Dishonesty, The Truth About Lies. Tem outro documentário, mas não lembro agora o nome, cara. Sobre um australiano que tava durante a invasão do Iraque. Fiquei também recentemente muito bom, esqueci o nome. Eu vou ver o nome aqui, mano, pra vocês. Cara, esse do que o Albi não tá falando, eu já... Eu dei uma iniciada nele. É basicamente isso que o Albino falou, só complementar. Ele vai mostrando testes que ele fez durante algum tempo em universidade, sabe? Tipo, ele pede para as pessoas fazerem uma prova e depois falam para elas tirarem um. Falarem se elas responderam tudo, quantas questões elas responderam e apagarem a prova, né? Tipo assim, naquele triturador de papel. Só que a parte que a prova fica. Eles não deixam triturar e ver quantas pessoas mentiram, pra ver como é que é a mentira, se a pessoa mente quando tem pessoas, se a pessoa mente quando tem poucas ou muitas pessoas, e como é que a mentira vai influenciar na vida das pessoas. Aí se liga. O nome do documentário é Only the Dead, do australiano, é muito legal. Mas foi assim, tem texto muito forte, porque tem mais pedaços de gente na porra do documentário. Outro documentário do filme é o Sicário. A gente fez um podcast, se você não escutou, escute. E Cartel Land. São dois documentários. Um documentário do filme, bem também que vale muito a pena ver. Show. John Carteiro, alguma coisa que você já tenha visto? Qual a sua opinião sobre aí o Netflix? Minha opinião sobre a plataforma Netflix, quer dizer? Sobre o Netflix, como que você acabou adquirindo o Netflix, o que você recomenda, o que você gosta? Cara, o Netflix, assim, eu acho que muitas pessoas assinam ele por causa que ele é muito mais prático do que baixar filme, baixar legenda e tal. Tu não vê nada no Netflix, eu vou te falar, porra, coisa que você vê no Netflix, o que você recomenda. Pô, calma, deixa eu raciocinar aqui, que tá complicado aqui, calma. Aí, é que eu tô em jet lag, aí eu não tô pensando direito. Que horas são agora, Brasil? Eu continuo que ver o catálogo brasileiro do Netflix, que o europeu é diferente. Olha aí. O que acontece, né? Agora não, eu fiz assim, na Europa e eu perdi algumas palavras em português, eu não consegui falar. Esqueci como se fala. não, sim, pois é, né? Eu falei isso que é prático, que é muito mais prático conseguir baixar um filme, depois achar a legenda, esperar download, é só clicar e ver. E também é o conteúdo produzido pelo próprio Netflix, cara, que é muito bom, tem séries excelentes, como os. Assim, eu não vi essa daí, que é os Stranger Things, mas. Minha filha viu e disse que é muito bom. E tem o House of Cards, tem o BoJack Horseman, que certas pessoas não gostam, mas é muito bom. Quem que não gosta do BoJack? É o Pato, porra. É o Pato? Que isso? Eu não gosto? Eu não entendi por que ele falou isso. Ele anda mais com o pessoal dos Lamentáveis, achei que fosse o Pato. Ou ele tá falando de mim. Ele lá no Twitter, ele deu a entender que foi você, cara. Que não gostava. Tipo, cara, não é que eu não goste. Eu acho que é superestimado pra caralho, só isso. Eu não assisti, eu não sei o Dow Rap. Olha só, um episódio ou outro é bom? É. Mas tem episódio, cara, que é papo sério, é pra gente muito deprimida, cara. Eu prefiro curtir minha depressão com outras coisas. Heroína, êxtase e crack, porra. Você viu todas as temporadas, Bigode? Vi, só falta a terceira que saiu agora. Eu vou ver, eu sou lamentável. viu o especial de Natal, galera? Eu acho que eu vi, deve ter. Eu gosto do especial de Natal do Kiss. Cara, quem entendeu a referência, né? Entendeu. Quem entendeu a referência, entendeu. Essa referência é de... Essa é de várzea, meu amigo. Só quem via sabe do que eu tô falando. Caralho. Mas, cara, tá, assim... O que eu acho legal no Netflix, eu vou falar pra vocês, assim... Minha televisão é uma Smart TV. Só que a plataforma do Netflix não é muito boa, né? E eu queria adquirir uma TV aí digital... Que é fabricada por crianças chinesas, ganhando 2 centavos a cada 3 anos, né? Que era a Apple TV. Só que a Apple TV é muito cara, né? Está fora do meu orçamento. Caralho, um Chromecast. Tá R$1.500 aqui no Brasil. Assim. Mas assim, nossa. Eu queria comprar um novo modelo, porque eu posso espelhar o iPhone, o iPad, o meu cu, né? O controle agora dá pra você fazer de controle pra jogar videogame agora. Vai ter jogos, dá pra você jogar. E o mais legal que ainda não tem no Brasil, que é nisso eu tenho que bater palma pra Apple, é o seguinte. Eu chego e falo assim, eu quero ver o episódio do Jack Horseman que aparece fulano. Ele me leva ao episódio que aparece fulano, né? É pica isso, né? Só que aí, você é pobre, você não tem o que comprar, né? Você vai comprar o quê? Eu comprei o Google Chromecast, cara. Assim, pra assistir, eu consigo espelhar as paradas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque tem o Netflix na plataforma e eu uso o... Não acaba sendo a mesma merda porque o iPhone é ruim, ele não espelha. Mas o... Cara, pra você que não tem Smart TV ou vê só no rico aí do PlayStation 3 que o Keno tem, eu não tenho. Que é o seguinte, tô fazendo até uma propaganda do Google Chromecast, que é o seguinte, você vai viajar, vai pra um lugar que tem um Wi-Fi e tem uma entrada HDMI na porra da televisão, tu pode levar e vai ver o teu Netflix, porque o teu controle é o teu celular. Então, tipo assim, você vai escolher o conteúdo na porra do celular e vai usar como controle. Tipo assim, fica aí uma dica até pra questão do Netflix aí, é o Google Chromecast, você encontra até barato. Eu paguei no meu R$300, mas vale mó a pena. Olha só, pra quem é mais fodido ainda, tem o Miracast, que custa R$80 fazer a mesma porra. Cara, eu vou falar a verdade pra você, cara, que até o Bigode tá falando aí, cara, o Netflix, ele é uma plataforma muito versátil, né, cara, ele tem um monte de coisa, tanto seu celular, não vou falar celular primeiro, que também não é qualquer merda que vai rodar o Netflix, né, mano, você tem que ter um celular com o mínimo de processamento, cara, mas ele tem aplicativo pra celular, acho que é pra Android e Apple. Sim, ele roda bem, hein. iOS, roda bem pra caralho. Sim, pô, pra qualquer videogame da Sony, que atualmente é o PS3, o PS4, o PS5, tem Netflix, pô, tu tem Netflix na porra de um portátil, cara, pô, brincadeira, tá ali, você pô, eu na época que eu trabalhava e tinha que pegar ônibus, eu assistia a porra do Netflix por um portátil. E Keno, o Netflix vai fazer uma porra que talvez seja a melhor coisa, né? Você falou aí de você ir pro trabalho, você com certeza usava seu banco de dados do celular, né? O que o Netflix vai fazer agora? Você carrega a porra do teu filme no celular em casa, no Wi-Fi, vai estar carregado, você vai poder ver offline. Sim, pô, peraí, como é? Como é? Repete aí. Ué, você não tava na Europa, que é tudo em primeiro mundo? Se fode aí, babaca! Olha a inveja do meu, o bigode é muito invejosa, né? É que eu queria ter comido fish and chips, cara. Tô com maior vontade de comer kebab de novo, mas tudo bem. O menino divide lá em 35 mil prestações pra ir pra Europa, porra, tô tendo sacanagem. Ele é rica, o pai dele pagou pra ele, o Walter. Não, o que que vai acontecer, o John Carter? O Netflix agora vai permitir que você acesse o conteúdo offline, você carregue em casa no Wi-Fi... Né, eles estão querendo fazer isso. E você vai poder ver onde você quiser agora, realmente. Você vai pra casa da sua avó, chata. Vai pra casa, vai pra aquele casamento do teu primo que tu não vê há 50 anos. Vai poder ver Netflix na igreja, malandro. Não, e o melhor, Bigode. Se por acaso cair a internet e tal, você não vai poder jogar seu videogame, mas vai poder assistir Netflix. Não, mas tipo assim, tu vai poder ficar pra sempre com o vídeo? Com filme, série. Aí tu vai chupar quem do Netflix? Vai tá achando que isso aqui é o programa do Silvio Santos, que a gente tá falando do Netflix. Não, eu vou poder ver quantas vezes eu quiser. Vai, porra, acredito. Vai. Que sair do catálogo, né? Tá achando que isso é o quê, né? Aí o cara do Netflix vai fazer um vídeo agora. Escutei o podcast do Wikicast com os Lamentáveis e eu vou dar assinatura grátis pra eles. Eu imagino é que vocês em 30 dias, aí quando vem essa assinatura, né? Você tem que entrar na internet pra ver se tu pagou. Se tu pagou, você continua com o troço, senão você perde o acesso ao conteúdo no celular. Acho que toda vez que você conectar online, ele vai se sincronizar e verificar se você é assinante ainda, sei lá. Sim, é. Cara, assim, o Netflix realmente é o futuro. Você vê que cada vez mais está crescendo esse negócio de streaming, que o HBO fez, a Globo tá fazendo essa bosta agora. Pô, cara, eu vou te falar uma coisa assim sobre esse lance de cada empresa ter o seu próprio streaming, que é um lance meio foda assim, que tipo, é o... Tipo, digamos que teria o streaming da Globo, assim, ele não tem conteúdo pra peitar um Netflix da vida, assim, um HBO. Assim, a HBO, é isso que é o lance, tipo, HBO, ele tem conteúdo aqui pra peitar um Netflix, tem assim, várias séries fodas, assim. É, de certo modo, né, Odin? Pô, por exemplo, porque, cara, eu acho que porque a HBO tem, acho que o que mais pesa é o Game of Thrones, né, cara? Eu não sei se tem no streaming deles, né, cara? O da Globo, não, mas eles têm um antecedente, não é só série, Game of Thrones, documentários e filmes. Sim, tipo, a gente tem os próprios Sopranos da HBO, tem o True Detective, tem um monte de série. Sim, tem um monte de série muito boa e aclamada que só eles têm, eles não liberam pra ninguém. Sim. Eu até pensei que é um detalhe também, né? Cara, é no hall do serviço, isso de infraestrutura mesmo, da internet e tal. E tem um detalhe também, né? O Netflix conseguiu um contrato pica agora, ele vai ser exclusivo no streaming da Disney. Tem isso lá fora, né? Não, acho que no Brasil também. É que o problema, até relacionado ao catálogo, essas negociações de publicação, né? Porque quando a Netflix chegou, já havia. As produtoras já tinham negociado. E normalmente tem um contrato para os Estados Unidos, para a Europa, por regiões, né? E a Netflix, quando chega no mercado, ela vai ter que concorrer com as televisões. Pra em busca de conteúdo também. Sim. Cara, assim, Netflix tem chaves, cara. Você tem noçãozinha. Porra, com uma porrada de mais de 200 episódios, eu acho. Não tô exagerando, cara. Pô, uma parada interessante isso aí que o Pato falou dessa questão da negociação, até voltando rapidinho ao assunto, amigo, é porque eles, por exemplo, essa questão embarga muito da Netflix em questão de liberar temporadas de certas séries, né, cara? Por exemplo, com a Warner, pra passar as séries da Warner, como Flash e Arrow, eles só podem publicar a nova temporada um ano depois que ela se passou, enquanto ela não encerrou. Eles não podem publicar, cara. Tanto que você tem lá a primeira temporada do Flash pelo Netflix, e a segunda temporada ainda não entrou. Só vai. Mas aí, Kendo, tem um detalhe que eu não sei se foi isso que você falou, que eu não entendi, que eu tava discutindo com a senhora Bigode aqui. O grande lance é o seguinte: agora lá nos Estados Unidos, uma semana depois que acabar Flash, Arrow, vai estar liberado no Netflix. Sim, eu soube disso. Né? Mas se eu pegar o exemplo do The Walking Dead, nos Estados Unidos, ele é desenvolvido e publicado pela AMC. No Brasil, quem tem os direitos é a Fox. Então tem que ter a janela do home video pra chegar no Netflix, sabe? Não, sim, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, o Netflix, um exemplo, aí deve ser, entra o que o Pá tá falando. Eles não vão, apesar de passar acho que com uma semana de atraso, um episódio ou outro lá dos Estados Unidos, eles vão esperar primeiro passar no Brasil pra talvez liberar depois no Netflix. O que fica mais fácil pro Netflix liberar são séries que não passam no Brasil, tipo Sherlock. Um exemplo, tem toda a temporada do Sherlock e ainda o especial de Natal que foi lançado. Uhum. Esse então, conteúdo não americano, né? Que é mais fácil. Sim, é mais fácil pra caralho. E filme, teoricamente, né? Os Oito Odiados, como a gente já falou, já tá no Netflix. Sim. Né? Mas acho então, que deu até uma demoradinha, o bigode, pra cair. Mas foi rápido, porque vamos ser sinceros, ainda não tá na televisão, eu acho. Tá no nem na televisão. Você lidar com hoje em dia, principalmente na televisão, você lidar com filme, cara, tá complicado. Até a Globo atualmente tá passando uns filmes podreirão na tela quente, cara. Aqueles filme russo, filme do canal Sci-Fi, por exemplo. Um dia você vai ligar a Globo e tá passando Cara, um dia desse foi deprimente que eu vi. Isso não tá rindo, não. A tela quente tava passando um filme russo sobre um carro voador. Cara, esse filme passou na Globo? Passou. Cara, esse filme é legal, cara. Esse filme é legal. Trovão Negro, esse filme é legal. É, Trovão Negro. Esse filme é legalzinho, cara. Eu pensei que você estava falando do trem que passou já uma vez e tava passando de novo. Também, cara, também. Tem um filme russo muito bom, tá bom? Que os americanos compraram os direitos, que se chama Guardiões da Noite. São dois filmes. Guardiões do Dia. Pra caralho. Quem vou ver se tem aqui no Netflix até pra falar pra vocês. Eu acho que tem um deles. Tem um deles. E tá em inglês, não. É muito bom, sim. Quem não viu, tem que ver, cara. Cara, tem aqui, ó. Guardiões do Dia. Não tem o primeiro, Guardiões da Noite. Cara, eu acho que esse é o primeiro, eu não lembro agora. Cara, é um filme muito bom, é um filme russo, muito legal, cara. Eu indico pra vocês que tem Netflix. É um filme muito legal. E os americanos compraram os direitos, que uma época eu tava lendo, de fazer a versão americana desse filme. Né? Não se enganem, filmes russos são filmes legais. Né? Vocês tinham que ficar de cara, o Albino gostou de um filme russo comunista. vamos mais conseguir. O Albino multifacetado. Aí eu tô vendo aqui, ó, tem ele aqui, ó, Guardiões do Dia de 2006. É, eu tenho o DVD dele duplo aqui em casa, eu comprei. Eu tenho. O Leviatã que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro e tal. Mas vamos, só para as considerações finais, eu só queria falar uma coisa que eu acho também legal no Netflix, que é o seguinte, é o poder de você vir em qualquer lugar e de você poder marcar pessoas da sua família. Tipo assim, o pacote que eu tenho é o completo do Netflix. Eu tenho o direito de estar 4 dispositivos vendo ao mesmo tempo o Netflix. Cara, isso é sensacional, cara, né? O que fode é eles querer limitar a internet, né? É, não, mas aí que tá essa parada do streaming offline que você mesmo falou. Pô, Netflix trouxe isso aqui de opção pra gente pra tentar burlar isso, né, cara? Eles não, vai falaram, trazer, vai trazer, ainda vai chegar. Vai trazer, né? A gente tem que esperar, né, infelizmente, essa porra de atraso foda, é isso. E outra, né, cara, só pra gente fechar, a gente tava rolando, né, uma polêmica com questão de senha do Netflix, né, que a galera... Sim, se é crime ou não. Não, cara, o Netflix, ele emitiu uma carta falando, cara, o que você, se você paga, o que você vai fazer com sua senha, é problema teu, cara. Tu quer espalhar pra geral da rua, porra, legal. Uhum. Tipo, vai ter consequência que eu acho que se um cara estiver vendo e seu plano só for limitar de 2 TVs, a segunda pessoa acho que não consegue ver. Eu não sei como funciona esse esquema, porque o plano é o mais simples possível. É, você comprou o serviço. Tipo, dependendo do plano, tem direito a ver, tipo, simultâneo só 2 televisões, assim. Aí, não, eu comprei os R$30. Eu comprei os R$30 que me dá a opção de HD. E 4 pessoas poderem ver Netflix. No caso aí, que só sou eu e a Tatiana, no caso. Então, sim, então. E ela nem vê, quem vê sou eu e ela só vê comigo. A única coisa que o Netflix falou que eles escondendo era, tipo, você ter sua senha e você, tipo, cobrar por ela. Tipo, você lucrar com isso, né? Não, você ter minha senha, você tem que pagar tudo. Tipo, é isso que eles escondendo. Agora eles falam, se você quiser distribuir sua senha para todo mundo, o problema é teu, cara. Você que marcar depois. É, você tá comprando serviço de 24 horas. Se você quiser assistir 24 horas, você tá pagando o mesmo preço de assistir 2 horas. Aí o que você faz com sua senha? Você tá abdicando do seu direito de assistir 24 horas. Exato, por isso que eu falo, quando o Bigode tá lá vendo mensagem no Netflix, você realmente tá assistindo isso aqui, é porque alguém tá usando a senha. Claro que não. O Bigode bolado achou que hackearam, né? Não, cara, eu já sabia o que era, que quando eu tava vendo o How I Met Your Mother, que eu vi. Mas ele perguntava assim, você está assistindo isso ainda? Agora ele pergunta, tem alguém aí? Eu falei, porra, mudou a porra da mensagem. Ontem mesmo apareceu 2 vezes, cara. Tava vendo Saving Hope, Raising Hope aqui com Tatiana. Porra, a gente viu, acho que 7 episódios direto. Ele perguntou, cara, tem alguém aí assistindo? Cara, porra. Cara, como assim, Bigode? Porra, o Netflix, cara, eu já dormi quando eu tava maratonando. O Netflix, ele trouxe umas séries antigas de apostas lá do ano de 2010 a 2013. E, pô, maratonei, por exemplo, Last Week. Cara, tinha dia que eu tava muito cansado, eu via 3 episódios seguidos e acabava dormindo no quarto. E, tipo, pulava uns 3-4 episódios. E, tipo, o Netflix tava passando, cara. Não aconteceu disso dele perguntar pra mim. Porra, tem alguém aí ainda? O que deve ficar meio zoado quem compartilha a senha é o algoritmo de sugestão, né? Se a pessoa fica assistindo, sei lá, filme da Xuxa. E você não gosta e vai ficar te oferecendo isso. Cara, eu vou te falar a verdade. Cara, essas sugestões no Netflix, elas são uma trollada fenomenal, cara. Cara, eu sem querer cliquei nos... É. No filme do Adam Sandler. É por isso. Fala, Opin. Eu acho que sem perfil. Vai botar um perfil pra cada pessoa que tá, tá ligado? Sim. É, você mas, pode criar mais perfis, cara, dependendo da... Mas, deixa o John Carter indicar e vamos finalizar que eu preciso tomar banho em 10 minutos. John Carter, finaliza aí. Finaliza aí, não. Me diz aí as indicações que você queria dar. Beleza, rapidão. Só vou aqui abrir a minha lista. Fala as paradas. Filha da puta nem abriu a lista ainda. Ó, indica rápido então, dois filmes que eu vi. Pronto. Que tem no catálogo. Ah, indica aí. Fala aí, Expresso do Amanhã, com o Capitão América. Sim, muito bom. E A Onda, um filme alemão. Pô, tá na minha lista. Muito bom. Veja a versão americana que tem no YouTube, que é a original. Então, antes de John Carter encerrar, só eu indicar mais duas coisas. Teve uma versão americana? Tem, a versão americana é a original. Procura A Onda no YouTube, que tem dublado ainda. É com o Senador Kelly dos X-Men, dos dois primeiros filmes do X-Men. É que o que eu sabia então... era baseado num experimento de um professor americano. Americano, é isso mesmo. Você sabe tudo. É, isso aqui eu só tenho... Cara, só rapidinho, duas indicações rápidas. Minha primeiro é uma série, como eu falei, a The Finder, cara, assisto muito bom, infelizmente só tem uma temporada. E desenho, cara, porque desenho é muito bom, é o Gravity Falls, que eu já convenci o Bigode, assistiu o Bigode, se amarrou. Porra, tá aí, cara, assiste o Gravity Falls, um verão de mistério, que é muito foda, cara. Muito foda, só duas temporadas, só pode assistir, cara, que é muito bom. Vai lá, John Carter. A menina que dubla a roupa é uma gracinha. Vai lá, John Carter. Pois é, aí ó, se preparem pro listão. Os Oito Odiados. Já tá na lista. BoJack Horseman. Não. Donnie Darko. Hipster. O Brasil, o filme. Ah, bom saber, eu não sabia que tinha, vou ver. Não faço a mínima ideia de que filme é esse. É do Terry Gilliam, então. É do Terry Gilliam. É bom mesmo. É a série Black Mirror, muito boa. Clube da Luta. Ah, tem um podcast aí que saiu aí. Segue essa indicação, terminou essa indicação, tu volta lá atrás e ouve o podcast. É muito bom. O grande. Qual o número do episódio? É o 18. Isso. Ah, já era, tem que pegar na pegadinha. A gente já passou de vocês, ô. Mas o que aí, o John Carter? O grande Leblowski, dos irmãos Coen e Ninfomaníaca. Punheteiro. Olha aí, ó. Vou contar pra sua mãe. Só uma dúvida. A Netflix censura o Ninfomaníaca? Sim, é censurado. Sim, tem muito filme no Netflix que é censurado. Calma aí, como assim censurado? Eu não vi a rola. American Pie é só censurado, por exemplo. Como assim? A tapa, corta... É, eu acho que peitinho corta e dependendo do que o personagem tá falando, eles botam outra fala por cima. Ah, vou desassinar a Netflix. Rola muito rola muito de, por exemplo, de Volta pra Futura, a versão que tá no Netflix é a redublagem, né, cara? Não é a versão clássica de banheiro, que o Paulo fala. Ah, então vamos lá, Albino, suas indicações, tem alguma a fazer? É, foram os documentários, né? Mas tudo bem, já fiz. O Albino já recomendou, porra. Não, eu sei. Eu queria ver se ele queria recomendar mais alguma coisa. Então tá bom. Então, só pra ficar mais uma coisa. Então, veja a série do Demolidor. Principalmente se eu tenho um pouco de Justiceiro, tá? Justiceiro tá melhor que o Demolidor. Putido, eu já sabia, cara. Eu sabia. Ah, então vamos lá. Eu vou falar o Bolsonaro. Eu vou falar o que tá na minha lista. Né? Que é um... Ah, tá bom. Sonha. Nos seus sonhos molhados. Vou falar minha lista aqui, que tá aqui, que é o Mentiroso Honesto, né, que eu não vou conseguir falar o título em inglês, The Honest Liar, né, que é de 2014, 1:32, Oito Odiados, Um Colégio Muito Louco, Penny Dreadful, Hannibal, que eu quero voltar a ver que eu não terminei, um filme com Steven Carell muito bom, Um Amor a Toda Prova, com Ryan Gosling, ai, né, Rurouni Kenshin tem que ter, né. Só o primeiro, esse é o anime. Não, tô falando do anime. É, o Disputa pela Herança, que foi uma série que eu vi, mas eu tô revendo, só teve uma temporada. Palavrões, Clube de Compras Dallas, né? O Making a Murder, eu comecei a ver, né? O Doutor Fantástico, Gravity Falls, graças ao Keno, né? Luther, tem que ter. Eu botei aqui um videogame High School. Filme aí de 2014. Lembrei que o negócio aqui. Vejam. O quê? Jericho. Uma série bem antiga, muito maneira. Ela tá... Jericho! Sim. É aquela da bomba nuclear, tá? Porque a galera fica isolada no. A galera jogou, levou amendoim para fazer isso. Tem essa série na Netflix? Tem, cara, tem. Tipo assim, ela terminou nas caras. Tem, já tem um tempo já, cara. Cara, é, o locadora, cara. Deixa eu dar minha dica, eu preciso tomar banho, caralho. Fala logo, Cães de Aluguéis, The Wonders, Freaks and Geeks, Beijo Walter, e dá uma olhada num filme chamado Enigmas de um Crime também, né? Isso. É isso que tem coisa pra caralho aqui. Porra, na minha lista. Eu pensei que você ia falar o Mortal Kombat, cara, esse ótimo. Era o próximo. Mortal Kombat, Kung Fury, Senhor das Armas. Deixa eu ver se acaba aqui. Goosebumps, o convidado muito trapalhão. E tem a porra de coisa aqui ainda que eu tenho que ver. Mas é isso aí. Galera, Pato, fique com inveja. Pegue Netflix pra você. Vou ter que falar no ar, hein? Tu tá gata pra caramba, hein? Vou sair contigo hoje. Né? Tá de tigresa. Mas é isso aí. Tá rindo aqui. Isso foi pro Pato? Não, não, não. Para aí, cara. A magia da edição vai deixar assim. Não, senhora bigode. Bigode. Mas é isso aí, né? Esse foi um Wikicast aí sobre Comic Con, trailers e Netflix. Tivemos a presença de Albino Moreninho. Olá. Tenor. Opa, isso aí. Falou, galera. Até mais. Nossos convidados, Opato. Isso aí, muito obrigado. Valeu. Esse eu já comi. E tivemos o John Carter. Aí, sempre bom estar aqui, amo muito todos vocês. Vocês são 10, melhor podcast. Que isso. Ah, que bom isso. Ah, eu vou só te aliviar. São seus ouvidos. Eu só vou te aliviar nessa, porque você é nosso filho, meu e do Walter, né? E, e eu, Bigode, seu host, que tá super atrasado, tem que tomar banho em 3 minutos agora, né? E é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau. Galera, pensaram que não ia ter recadinho porque o Bigode tá atrasado, né? Vamos começar pelos convidados. Quem que vai falar aí, o Pato ou o John Carter? Pode ser o John. Então vai lá, John, recadinhos. Acessos lamentáveis e me sigam lá no Twitter. acessoslamentáveis.blogspot.com e o canal do... E o canal do YouTube do Não Vai Ter Cash. É isso aí. A galera lá do Não Vai Ter Cash, beijo pra todo mundo, já participei. Quem rolou sempre lá também. Inclusive, os podcasts estão saindo no blog também. Agora é uma rede de podcast, cara. Ô, caralho, né? Um local. É tipo um Netflix, dois podcasts, né? Kenno, algum recadinho? Ah, galera, esse podcast aqui ele é encontrado lá no wikicastbr.blogspot.com.br. Você não encontra somente esse, como todos os outros já lançados, assim também com os links aí para os nossos parceiros lá do Rádio. E me sigam no Twitter, o Ken_00. Os outros endereços das redes sociais também do Wikicast estão lá no nosso blog. Então acessa lá que você faz isso tudo. Vai que é tua, Bigode. Não, é o Albino, gostoso. Albino? Me sigam no Twitter, pelo amor de Deus, Albino. E como quem não falou, acessem nosso site, nosso blog. E sigam nós no Twitter e no Facebook. É isso aí, e eu sou o Bigode, vou pedir vocês me seguirem lá naquele Twitter maravilhoso, @bigodedocomissa, tá bom? A gente também, como eu já falei lá, tamo no blog, que nós não tem site, nós tem blog. É blog que nós tem, que nós é pobre, né? Mas todo mundo tem Netflix, mas todo mundo é pobre. Mas é isso aí, né? Não, esse foi o Wiki, menos o Pato, que é rica e fica economizando dinheiro, por isso que tá rica. Enquanto o João vai pra Europa. O Pato já falou que ele assina o que é o Crackle, né? O Crackle, eu também assino, cara. Só tem filme da hora, assim, porreta. Assino não, porque é de graça. Mas é isso aí, né? Esse foi o Wikicast número 19. Caralho, 19. Vamos chegar no 20, hein? Ai, já passa da gente. Caralho, nem acredito nisso. Fazer mas um é pega isso aí. Pega esse é o 20. Então é isso aí, chegamos no 20. É que eu falo com esse corno, não falo o nome, não falo o número, tio, porque sempre fala merda. Cara, mas aí tá na edição, vai ficar mais gostoso, agora eu já sei que esse é o 20. Aí, ó, viu? Caralho, chegamos ao 20º Wikicast sem o Walter, que tá aí no engravidando Belém do Pará todo. Né? Não é como pegando aquelas pipiras, aqui é pipira, né? Pipira. Tá pra 20 comer, cara. Pra 20 comer. Tá aí, o nome desse podcast vai ser 20 comer. É aí, obrigado. Né? Esse foi o Wikicast maravilhoso, vou tomar um banho, galera, no WhatsApp, conversem comigo, vamos fazer aquele crossover no WhatsApp, hein? Estou querendo o grupo todo no WhatsApp, Wikicast Lamentáveis. Um beijo, um abraço. Apoio. Aí, só um aviso que eu acabei de descobrir que tem Ben Hur no Netflix aí, ó. Porra, ah, então tá bom, ó. Ó, vejam The Hour, que é da BBC, e o Hot Hold, Loucos Sobre Rodas, filmezinho de comédia pastelão legal pra caralho. Que tem um bigode maneiro no personagem. Um beijo, um abraço e tchau.